O Ministério Público de Minas Gerais está atuando para melhorar o serviço prestado pela Polícia Civil de Minas Gerais. Em Três Corações, no sul do estado, um inquérito civil resultou na propositura de uma ação civil pública que pede que o estado adeque o número de seguidores na Delegacia Regional de Três Corações para o que está definido em resolução. Também foi expedida uma recomendação pedindo que a delegacia priorize a investigação de crimes graves. A recomendação foi proposta em março e foi aceita pela Delegacia de Três Corações. Durante as vistorias realizadas pelo Ministério Público nas delegacias da comarca de Três Corações, foi constatado que o número de servidores estava em desacordo com o determinado pelo Poder Executivo. A regional, que abrange 9 municípios, deveria ter 10 delegados, mas possui apenas 7. Além disso, o número de escrivães e agentes também está abaixo do determinado. Existem 8.400 registros de ocorrência que estão aguardando diligências. Em Três Corações, os delegados de polícia, além das suas áreas de atuação, respondem pelas delegacias de São Tomé das Letras, São Bento Abade, Cambuquira, Lambari e Conceição do Rio Verde. Eles ainda acumulam os plantões regionais, ou seja, compõem a escala de plantão que fica 24 horas à disposição para a elaboração de autos de prisão em flagrante e, quando não estão nesses plantões, ficam de sobreaviso, durante e após o horário de expediente, respondendo por todas as delegacias da regional. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.